Disseminar informações sobre os males da corrupção e conscientizar a população da importância de não praticar nem tolerar atos ilícitos. Esse é o objetivo do projeto social Corrupção, uma pedra no meio do caminho, promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Itabira. O projeto tem parceria com o município de Itabira e o Observatório Social Brasil Itabira. A iniciativa consiste na realização de palestras sobre corrupção, dirigidas a servidores públicos, estudantes, representantes do segmento empresarial, integrantes do sistema de justiça e comunidade local. Ao fim da conversa, os ouvintes são capazes de definir o que é corrupção e identificar partes envolvidas nos atos ilícitos, e também a reconhecer a importância da prevenção e da mudança comportamental no combate ao problema. Os participantes aprendem ainda como denunciar ilegalidades. O projeto prevê que as palestras sejam realizadas de julho a dezembro de 2018. Ao final de cada uma delas, o público preencherá questionários acerca do tema. Os resultados serão reunidos em relatório estatístico, que irá fundamentar a elaboração de 10 medidas contra a corrupção. As sugestões serão enviadas ao Executivo e ao Legislativo de Itabira. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.